forget about the time, get your lips on mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set, ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. Then slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town, I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around. Get stuck, pedal to the metal till the sun comes up. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. This slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town, I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around. Get stuck, pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime, we got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Let's roll, ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. Yeah, we can run this town, you know I'll rock your world, come on. Let's roll, let's ride, let's run this town tonight. Let's roll. Belos acordes nos remetem a belas músicas. Músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone 24-3360-1468. comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. o passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. A edição de hoje vai começar com a Madonna, Borderline. O nome da versão é muito curioso: The Work and Bitches Personality Disorder Mix. Aumente o volume disso.

com um nome muito curioso, chamado The Working Bitches Personality Disorder Mix. É, a versão é meio doidinha também, né? Além do sobrenome. É, esse só foi o primeiro bloco do Flash House de hoje. Então, se eu fosse você, ficaria por aí, porque tem muita coisa bacana chegando. Você está ouvindo Flash House. 6:24. Rio Rádio Serviço. A história de um amor que atravessou décadas. Venha se emocionar com o filme mais esperado dos mesmos produtores O amor que atravessou décadas e... Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Rod Stewart, One More Time. The Weeknd, Take My Breath. Voltamos a apresentar Flash House. Lee Merrill. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna love you, try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try. Gotta try me out.

Eu também estou na Rio Sul Rádio. You thought when you had left me that you'd really tear me apart. What you did not understand is that you really did own my heart. Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? ceiling. H-A-P-P-Y. Oh yeah. Doideira do caramba. Opus 3, It's a Fine Day. Também tivemos aí Serena Hiding High. Network Breakdown, W, Who's Fooling Who. Pet Shop Boys, Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You. Pat and Nick, Use It Up and Wear It Out. DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Corona, The Rhythm of the Night. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Lee Merrill, Try Me Out. Essa foi a edição do Flash House de hoje que fica por aqui. E eu espero pra caramba que todo mundo tenha gostado, curtido, apreciado. Que tenha transformado o seu dia em um dia melhor. Se você conferiu ao vivo, foi no sabadão aqui na Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Se foi através do podcast.riosulradio.com, só você sabe a hora e o dia que tá ouvindo, né? Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Sete e sete. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. True. you knew me before all that we had. I'm gonna make you smile once in a while, and you'll remember us dancing through September. No need to cry, don't question why you did what you had to, and so did I. Thank you. respect being victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. I cannot sleep, I cannot dream.

There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say broadcasting has come to the future. Rio Sul Radio Station. Shawn Mendes. Ooh, your body's like an ocean. I'm devoted to explore you. teach me how to love. Rio Sul Rádio. All the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom black heel and frack. Boom shakala crude boy. You tell them no sir. Wine your body, wrinkle your belly. Scared to love.